woe to you, O earth and sea. For the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um EnxutoCast, o podcast mais chifrudo da podosfera. Não, como vocês perceberam, não sou o Léo. O Léo tá fazendo o exame de toque dele, né, novembro azul. Ele tá fazendo o exame de toque semanal dele e ele não pode vir, cara, desculpa. Tá aqui o Mo. É diário, diz a lenda que ele se apaixonou pelo médico, cara. Agora eu não sei se é diário, o que aconteceu. Enfim, Eu vi ele jantando outro dia. Estamos aqui com o querido amigo Dadá. Eu, Dadá. O Eunuco. Ficar sem pinta é coisa do diabo. O Magin. Eu voltarei. O Magin que fuma um cigarro do diabo. E o nosso amigo Reverendo. Lemilda, me liga. É isso aí, Xuxa. Bom, e como vocês podem ter visto aí na capa, né? Personificação do diabo. Do diabo capiroto. Mais ou menos, é do demônio. É do Satanás. Demônio. Personificação do diabo nas mídias, cara. Filme, HQ, quadrinhos. HQ e quadrinhos é a mesma coisa, amor. Não pode ser burro de explicar, né? Enfim, cara, a gente vai dar uma batida rápida por todos os diabões que tem aí nas mídias que a gente gosta. Jogos, cinema, quadrinhos, enfim. Vamos começar essa merda. Começar pela ordem que tá aqui no nosso chat, nosso maravilhoso chat aqui, que nós temos acesso e vocês não. O Dadá, cara, diz aí uma personificação do capiroto que tu acha interessante, deveras legal ou não, ou te dá medo, sei lá, cara. A mais clássica, né? Talvez não seja a mais clássica, mas é a mais engraçada, pelo menos eu acho, né? Que é o Mephistófeles da história do Chapolin, né? Do Shihin Shihion. O famoso Shihin Shihion, né, cara? Ah, cara, é o mais bacana de todos, né? É o seu Madruga, né, cara? Um dia, se eu for pro inferno, eu acho que eu vou encontrar o diabo daquele jeito lá, cara. Com a estrelinha do PT no peito ainda. Só porque você quer. Com o quê? Do peito? Ah, cara. Com uma estrelinha do PT no peito. Olha! Que pensamento mais coxinha, PSDBista, Dadá. Não esperava isso de você. Volta de novo. Não é PSDBista. Bom, enfim, não importa, né? Pela família, volta de Tadinho. É, o... Caralho. O... Enfim, voltando ao tema. Cara, esse episódio é demais, assim, é demais. Eu não lembro o nome do cara agora. É o Fausto, mas é muito importante lembrar o nome dele. Era o Fausto. É o Fausto, obrigado, muito obrigado. Ele é muito velho, né? E ele tem uma mulher que ele gosta muito. É o Fausto, pra quem não sabe... Eu não sei como é que é a história original. Pelo Chapolin, pelo Chaves. É, o Chapolin e Chaves é a mesma pessoa também. Caso vocês não hoje sabem, o Mo né? Tá redundante. Cara, eu tô bem. Tá redundante hoje, cara, pra caramba. Aí o seguinte, ela vai embora, ela deixa ele. É uma mulher que cuida dele, né? E o diabo aparece pra ele, fala assim, olha, eu posso mudar a sua vida, né? Eu tenho aqui uma varetinha, uma vara de condão. Uma vara de condão. É, uma vara da bruxa baratuxa, que você... Antes de continuar, vale ressaltar que o Fausto, nesse episódio, ele parece o Alan Moore, cara. Eu tava vendo umas imagens aqui. Total. Botar uns anéis nele e uma cobra em volta, é o Alan Moore, cara. É... A única diferença é que ele é meio corcunda, assim. E aí ele diz, olha, eu tenho aqui algo que pode mudar a sua vida, né? Aí ele mostra, né? Diz, oh, esse aqui é o Shihin Shihion, né? Shihin pra que as coisas venham, Shihion pra que as coisas vão embora. Ele tem que assinar um contrato, Dadá? Eu não lembro. Ele tem que assinar um contrato. Tem que assinar um contrato. Tem que assinar, assim, ó, você assina o contrato aqui, que ele é seu, né? Ah, então tá bom, eu vou assinar. Mephistófeles, vou assinar. Ele fala bem assim. É. Né? Aí ele... Tudo bem, agora é seu, use como quiser, né? Aí então ele começa a usar. Uma das partes mais engraçadas, assim, do episódio é que ele tá segurando, ele tá falando assim com a varinha na mão direita, e com a mão esquerda ele tá fazendo força, fechando a mão, assim, ele... Quero que me traga a rainha do meu coração, Shirin. Aí parece uma carta de um valete, não, uma dama de paus, assim, na mão dele. Aí ele para dar aquela olhada pra câmera, tipo, mas que cara burro. É. Cara, esse episódio todo é muito bom, cara. Aliás, uma coisa engraçado. Que eu nunca entendi, qual é que é dos demônios com contratos, né, cara? É, eles adoram contratos, né, cara? Cara, isso é histórico e eu não vou explicar o porquê, porque eu não sei. É engraçado, eles adoram contratos, assim. É, normalmente é com enfim, sangue, né? Não foi com sangue nesse episódio, né, cara? Acho que não, né? Eles não tinham coragem não foi, de fazer isso. Né? Só assinou mesmo. Aí, enfim, no final do episódio, ele falou, olha, ele falou assim, ó, agora eu vim buscar você. Ele, não posso ir embora, eu tô me aproveitando aqui do Shinrichion. Não, tá no contrato. Aí ele pega o nosso contrato, assim, ele fala, contrato Shirion? Aí o contrato vai embora e o diabo começa a chorar. Cara, o seu Madruga chorando, é a coisa mais engraçada. É demais, né, cara? Caim! Ou seja, né, o Fausto trapaceou e enganou o diabo antes do Constantine, né, cara? É lógico. Constantine é um merda, Constantine, por favor, você precisa rever os seus conceitos. Tem que aprender com o X-Pirito, cara. Ótima lembrança, Dadá, cara. Mas o diabo adora ser enganado também, né? Toda história ele é alguém engana o diabo, passa, né? Passa a perna, né, cara? É igual a morte também. Todo mundo já enganou a morte. Tá, mas né? O podcast não é sobre a morte, Dadá, tá? Então cala a boca. Não, não é da morte. Tá? Principalmente que a morte é bonitinha, a morte é legal. O diabo não. É, depende. A gente vai fazer um podcast que deixa as implicações da morte, aí tu fala da morte do New Game e da morte da Marvel, tá? I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you. Agora vamos continuar. Eu nunca tenho meu chuchu. Qual tá a tua personificação do diabo? Eu vou roubar do Marginho, que ele falou que ia falar da Uni. Pensei que tinha falado do Sarney, cara. Não, nada de bota... A gente deixa pros cosplay no final. Não, bota um bip nessa parte, pelo amor de Deus, que eu não quero ser caçado pela máfia, tá? A gente vai falar porra do... Vamos falar do cosplay. Não, bota um bip, filha da puta. Cara, eu vou falar, assim... do Trigon, porque o Trigon, sei lá o que, eu acho que ele, assim, deveria ser considerado o diabo da DC, mas a DC não usa isso, pô. Foda. Porque ele é um vilão que foi criado pra ser inimigo dos Novos Titãs, e, de novo, eu não entendo, porque o cara é foda pra cacete, porque ele vai ser vilão de um bando de adolescentes, ele podia muito bem ser vilão, assim, de todo o universo da DC. Ele é mal aproveitado pra cacete na DC, né, cara? Tipo, ele é basicamente um deus diabo que vive numa outra dimensão, e ele é foda pra caralho. Ele é o rei daquela dimensão, também chamado de Rei Vermelho. E ele começa a aparecer na história dos Titãs por causa do lance de que ele quer dominar o nosso mundo. Então ele tem uma filha, que é a Ravenna. E a garota é como se fosse um portal vivo que pode abrir... Uma filha problemática pra cacete, né? Uma filha toda errada. Toda errada. E que basicamente... Ela comeu o pão que o diabo amassou, né? Literalmente. Toma aqui, minha filha. Toma aqui, pãozinho. Tipo, eu acho assim, não vou dar a explicação do personagem, todo mundo sabe quem ele é, porra. Ele é basicamente o demônio de outra dimensão, que é o inimigo. Não, mas fala, porque o BDE é um site marveco que não fala caralho, de DC. Tá bom, ele é basicamente o rei dessa outra dimensão. Ele tenta usar a Ravenna como um portal pra atravessar pra cá. E é por isso que ela procura os Titãs pra conseguir a ajuda deles, pra tentar deter o pai. porque ela foi basicamente criada por uma seita para ser esse portal vivo, mas ela se rebela contra esse destino. E por causa disso, ela acaba entrando para a equipe e virando uma heroizinha. Mas o fato é que o cara é simplesmente um deus demônio, que é o dono da sua própria dimensão, e Neguinho transformou ele em inimigo de um bando de adolescentes, dentre eles um sujeito de tanguinha verde e de sapatilhas de duende. Oi, Onu. O Trigon vai usar a Ravena pra poder passar pra nossa dimensão, certo? Uhum. Que é muito errado, vai, né? Vai usar a menina como portal, beleza? Isso. Por onde é que ele vai sair? Digo mais, por onde que ele entra sair, antes? Ele, né, vai, cara, sair atrás de você. Que fora que pergunta, Robin. É claro que é do... No caso, por trás da Ravena, né? Realmente o cara é o capeta, né, cara? É muito errado, né? Eu acho ele um personagem muito poderoso, muito interessante, muito mal usado, trabalhar. Concordo com o Eunuco, cara. Deveriam aproveitar melhor o Trigon, cara. Mas o problema... Não é o problema desse, mas o problema de todas as histórias em quadrinhos sobre o tema que a gente tá falando é que ninguém usa o diabo direito. Se usassem o catiço do jeito que deveria ser usado, tipo assim, ou todo mundo morreria ou todo mundo tinha que ser igual ao Constantino. É, são poucas as histórias que utilizam do jeito correto. Correto também é um modo complicado de falar, mas assim, do jeito que a gente espera ver o personagem, né, cara? É, porque aquilo, se você for usar o personagem, por exemplo, a personificação do que ele é, da maneira que ele aparenta ser, tipo, em 2 dias a Terra tá dominada, não dá. Como a reverendo, tá quietinho aí, cara, não falou nada. E tu, o que que tu acha de... Qual seria a tua opção de capiroto? Ah, eu escolho o Malebolgia. Não tá na nossa pauta. Pauta. Pauta, mano. Mas eu escolho o Malebolgia, seria o Satanás do universo Image, que, cara, foi dos criadores do Spawn. Caralho. Alguém derruba o reverendo aí, por favor? Deixa ele falar, pô. Porra. Só porque é um site marveco, não pode falar de Image? Não, pode falar de Image, cara, mas não fala do Spawn, cara. Não pode falar do Spawn, é. Pô. Continua aí, continua. Agora me broxou. Tô brincando, continua, Chuchu. É, foi o criador do Spawn, quando ele tava lá no inferninho dele, no troninho dele, ele viu o Al Simon chegando... Aí percebeu que o Alzheimer tinha saudade da mulher e ofereceu pra ele ser o soldado do inferno, troca de fazer certos favores pra ele na Terra. Mais pra frente, descobriu que ele não era bem o Satanás do universo Image, ele era um dos Satanás, né, não sei o que fala, o plural de Satanás? Satanás. O plural de Satanás. É isso mesmo, Satanás. E aí ele vive no oitavo círculo e ele tem que obedecer a um cara mais foda que ele. Enfim, um puta ruim que o Spawn se tornou, né? O rolo todo. Mas eu acho que o Malebolgia é uma boa personificação, assim, nas primeiras histórias. Ó. Depois ele foi perdendo o jeito, assim, como o Spawn, né? Ele, no filme aquele que teve do Spawn, aquele filme maravilhoso que teve do Spawn, diga-se de passagem, o Malebolgia é o palhaço aquele, né? O gordão. Não, aquele palhaço é o Violator. Aquele é o Violator. Olha o nome do personagem errado, eu sou o Violador. E ele é o palhaço. Ah, tá. Mas ele é ajudante, então, desse cara, né? É. É um dos que seguem o Spawn pra ver se ele tá fazendo certo o trabalho e acaba virando um dos vilões. É recorrente isso, né? O capeta pegar humanos pra fazer o trabalho dele, né? É. A Marvel gosta também. É. Enfim, eu acho que é isso. Eu fico com o Malebolgia, apesar da negação de vocês aí. Apesar de ser Spawn, né? Você ser um site marveco. Cara, a gente tava comentando antes aqui da gravação, né, cara? E... Se tem uma personificação do capiroto que me incomoda e me incomodou muito durante muitos anos quando eu assisti o desenho e continua me incomodando hoje, Oi, meninas! Cara, é o ele do Meninas Superpoderosas, cara. Mas o ele dele já tem uma razão pra isso, porque você vê aquilo e fala, ele é uma bichona. Cara, é um desenho pra crianças, né, cara, pra começar. De meninas, né, assim, é um desenho mais pra meninas, assim, eu olhava, mas, enfim, é um desenho, acho que ele é mais, até por ter super-heroínas mirins. E, de repente, tu bota um personagem que é a personificação do diabo, ao mesmo tempo, o cara é muito afetado, tá? Usa salto. O cara usa salto alto 7 oitavos, cara, tipo assim... É muito errado, cara. Aquelas como é que você tem esse conhecimento todo sobre salto alto, mano? O que é salto alto? Eu tô aqui pensando a mesma coisa. É 6/7/8, só que de salto, cara. Sei lá. Como é que você tem esse conhecimento todo sobre meia, mano? Tá. Porque eu compro pra minha namorada. Olha lá, boa saída, hein? Não. Tá. É. Isso é o que você fala pro vendedor do sex shop? Não. Cara. Não, mas, gente, ele pode estar certo. O fato dele comprar não significa que ela que usa. Obrigado, Nuco. Vou ter que usar meus poderes de geladeira de novo nos comentários lá, né? Não, cara, sério, o ele sempre me incomodou muito, assim, cara. Ele é muito errado pra um desenho de crianças, cara. É perturbador, assim, pra ser sincero, cara. Ô, Mo, de capiroto do cartoon, a gente também não pode esquecer do diabo da vaca e o frango, que ele é muito bom. Ah, é. Mas ele é de. Mas ele é legal, cara. Ele é um maluco, beleza. O ele não, cara. Ele é. Ah, cara, é muito horrível. Ah, muito fora, cara. Ó, o nome que ele pro diabo. Muito fora. Muito fora. Cara, o ele me dá tanta. Não é arrepio, mas é tipo. Dá uma coisa igual assistir a transformação do Turbo Team, cara. A palavra que você quer, ou acha? É, cara. Eu acho que é, cara. Me dá uma coisa, quando, não sei. Aquilo lá é muito perturbador. Isso me dá coisas. Isso me dá coisas, assim, eu diria. Dá um chapatinho. Comichão nele. Cara, com realmente vocês operam, não sei o que é pior. Você tem o diabo afetado de Minas Super Poderosas ou o diabo com o rabo gigante da portaria da vaca do frango? Ah, cara. E aquelas mãos de caranguejo também, né, cara? Ah, eu prefiro em falar nesses demônios aí que são meio gays, meio homofetivos e tal. Eu prefiro o diabo do South Park, cara. Ele é emotivo, cara. Ele é emotivo. Ele tem coração. Cara, eu acho que é uma das melhores personificações do diabo em qualquer mídia, cara. Porque ele tem aquela voz grossa. Eu tinha a mente, você me amava, Saddam. Agora você só quer sexo. I love you, Saddam. Abaca essa boquinha ali, Saddam, com aquela mesma boca de cara dente. E aquele negócio de cara fica cortando a bunda e fechando. Cala a boca essa boquinha. Cala a boca aqui. Cara, o Saddam é o amante do diabo, cara. Cara, todos os capítulos que ele aparece são engraçados. Tem esse daí, que é o capítulo que aparece Deus, que é uma coisa toda absurda, toda escrota, parece ser uma vaca putada, alguma coisa assim. Que chega no final, o Deus fica dando conselhos amorosos com o diabo, pô, muito obrigado, Deus. Tipo, como é que o senhor se não sabe? Sou budista. Falar em diabo gay, a gente não pode esquecer do inferno, né? Ratinho! Ah, vacilo, o cara não tá nem aqui pra se defender, cara. Não é gay, é gordo. É gordo, não é gay, ele é gordo. Não. Cara, ele é cara, se prepara. Se prepara, que vai ver amanhã nos e-mails, viu? Ele vai fazer o diabo na sua vida. Entendeu? É? Entendeu a piada? É uma piada. Voltando ao demônio do South Park, cara, é uma ideia tão retardada que não deve ter sido pensado uma cabeça só, cara. Sério, ninguém tem aquela ideia sozinho, cara. Falando em celebridades que foram pro inferno, tem o inferno do Little Nick, que nego passa a eternidade enfiando abacaxi no cu do Hitler. Cara, esse filme é muito foda, cara. Aqui, pra quem não entendeu, quem não sabe o título em inglês, aqui no Brasil ficou, como é que era? Um diabo diferente, eu acho, né? É, o Nick, um diabo de fetiche. Isso, é. Que é com o Adam Sandler, aquele filme da década de 90. Com o Adam Sandler, né? Isso. Cara, aquele filme é muito divertido, cara. Aquela cena do E os metaleiros estão lá na casa do cara, todo almofadinho, assim, né? E aí ele... E aí, Nick, o que o Ozzy tá querendo dizer aqui nessa música? Aí ele começa a girar ao contrário o vinil, né? E aí o Nick fala, não, nada não, o Ozzy, tudo que ele tem pra falar, ele fala nas letras normais dele, tu não precisa girar ao contrário. Mas saca só isso, aí ele bota um CD do Chicago, né? Começa a voltar ao contrário. O demônio vai comer a sua alma. Cara, esse filme é muito foda, cara. É mais ou menos com o que a gente faz aqui com o disco da Xuxa, né? Você vira o contrário. Você vira o contrário, você ouve o demônio. Embora eu acho que o demônio canta muito melhor do que ela, né? Latinho no processo. Não, você assim vai visitar o baile se o Magin não botar um bip. Na hora do que o Dada falou, cara. Ué, por quê, gente? Oi, é cultural isso. Assim, segura que você bate no peito, segura que é tudo. O amigo processinho vai fazer uma visita. Aliás, eu vou fazer esse desenho desse bonito, esse bicho. Seu amigo processinho. Aliás, eu tenho minhas dúvidas. Oi, eu sou processinho. Eu vim ser seu amigo. O processinho é um cavaleiro do demônio, hein? É um ajudante dele, eu acho, cara. Ela quer me ver bem mal. Vá morar com sete peles. O sete pele que é imortal. Dadá, meu chuchu, vamos pra outra rodada aqui, cara. Pula o Magin, foda-se. Já tinha começado. É que não tinha começado, a gente tava. A gente já falou mal do gordo. Perdão, Magin, perdão, me perdi, cara. Desculpa. É o programa ao vivo, acontece. Magin, vai lá, cara. Bom, eu vou falar de um diabo que era pra ser respeitado, mas ele é muito burro, puta que o pariu. O Mephisto, da Marvel. Ele é o diabo mais burro dos quadrinhos, não é possível, ele é muito burro. Todo mundo engana aquele imbecil, toda hora. Ele só aparece pra fazer merda e ser enganado, é impressionante. Saga... Idiota é quem vai lá e faz pacto com ele, porra, pra salvar uma velha. Achei um cacete, como era um idiota mesmo. Não, nem é mais idiota porque eles fizeram isso. Então, foda-se. Ele fez um pacto com o Parker, um pacto totalmente sem sentido. Ah, não, eu quero a coisa mais preciosa de vocês, que é a lembrança do seu amor. Ah, vai chupar um carnaval de rola. E depois pegou. Nem pra pegar alma, né? Ele não pegou, né, cara? É, deu pra pegar alma, porra, mas não. Eu quero fazer. É só um divórcio aí. Porra, isso aí meu advogado ali, porta de cadeia faz, caralho. Cara, mas vamos parar e pensar. Onde o universo tem o Thor. Tem o Homem de Ferro, tem o Capitão América. Que diabos o Mephisto ia fazer com a alma do Homem-Aranha? É. Ele só queria o divórcio. Aí o que fizeram? Falaram, chamaram o quê? O advogado do diabo pra desfazer isso. Mas, cara, tanta coisa pro... Tá cheio de piada. Bota pra sódia, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Não, ele tá pedindo, cara. Põe pra sódia. Cara, tanta coisa pra ele pedir em troca, né? Eu vou querer o seu filho... Seu primeiro filho, não vou querer o primeiro filho, né? Eu vou querer a sua alma quando você morrer. Não vou pegar a alma. Já sei. Eu quero a lembrança do seu amor. Ah, puta que pariu, porra. Mas, ô Dadá, se ele quisesse o filho ou a filha do Homem-Aranha, o que o Peter Parker vai pra ele? Porra, eu não sei onde tá, não. Eu chamo o conselho tutelar ali pra me levar preso. Fiz um abandono de incapaz. Porra. É muito bizarro. Fora que, tipo, até o Thanos passa a perna no, na porra do Mephisto. Tem isso daí. Foi a primeira saga de Infinita, aquele lance do cubo cósmico que tu vai falar, né? É, que ele fala, não, toma um cubo cósmico aqui, Mephisto. Você tem me ajudado, não sei o que, o Mephisto. É, me dei bem, não sei o que lá. Eu quero que o Thanos morra. E não aconteceu nada, é? Eu ia te dar um cubo, mas ele não tinha que estar funcionando. Puta que pariu, né? Nem leu. Cara, o motoqueiro fantasma, o Wolverine e o Justiceiro derrubaram o Mephisto no inferno. O motoqueiro fantasma e o Justiceiro foram no inferno e deram na cara do Mephisto, tipo, toma sua piranha. Naquela fase que eles mostravam o Mephisto como se fosse o Granamir, grande, vermelho e gordo. Não, é só isso mesmo, acabou, o cara é um merda e todo mundo passa a perna no desgraçado. Ele é o diabo mais burro da história. Ele sabe por que ele é burro? Porque ele não tem o poder dos redatores ao lado dele, cara, dos roteiristas. Poder do roteiro. Olha o Homem-Aranha. O Homem-Aranha já tá aí feliz de novo, ó, cara. Vai voltar com a Mary Jane, vai ter filha de novo. É essa merda mesmo. Vou pegar meus gibis que eu tenho aqui e queimar. Porque não, nada mais presta, mas nada mais. Aí, porque há 20 ou 30 anos tu descobre que aquele vizinho de merda vai uns R$500 e tu queima por causa dessa raivinha. É, eu não vou queimar, vou ficar com eles aqui. Eu tenho Youngblood número 1 ainda, cara. Eu acho que um dia vai valer dinheiro aquilo lá. Mas é, se é... o filme se tornar um sucesso de bilheteria, quem sabe? Querendo, Chuchu. Dois. Sua próxima escolha opção, cara. Eu tô tentando mexer aqui na minha internet. Pula pra outro, outra vez. Ou... Ele vai escolher o demônio da Tasmânia, o animal. Então, com o próximo... Daburá, da... escolha o Daburá. Vou escolher o Daburá. Daburá é o tinhoso do universo do Dragon Ball. É isso mesmo? Aham. É isso aí. É você que tá falando, não sabe, porra. É... Ele foi dominado pelo... Qual que é o nome daquele tampinha Babidi, mesmo? Babidi. Babidi. Quem chamou esse cara aí? Quem chamou esse cara? Tu deu um produto pra ele, eu, cara? Caralho. Vai embora do América. Essa hora... Uma coisa que me broxou muito no Daburá. O cara prometeu a puta luta, assim, no Dragon Ball, no mangá mesmo. Você vê ele falando, nossa, a energia dele, o que, não sei o que. E no final, meu, o cara era um bosta. E virou chocolate, era um bosta. Né? E virou chocolate. É. Muito, muito idiota, assim. Acho que foi um não contaram mais nada da história dele. E, enfim. Mas é aquela fase do Dragon Ball Z foi feito no modo foda-se. Sim. Foi por aí. Quero ganhar dinheiro, vou inventar personagem. Quem eu faço? Ele é claramente uma fase que, tipo assim, o Toriyama tava, cara, preciso encher linguiça enquanto eu não crio uma próxima saga legal. Ele criou aquilo lá, cara. Não, foi cara. Isso não, amor. Ele não criou depois. Aquilo lá ficou contrato. Ele tinha o nego obrigou ele a fazer, tanto que ele não queria colocar o Goku na saga do Majin Buu quando ele voltou. Ele não queria mais contar nada sobre o Goku. Pra ele, o Goku tinha morrido no final da fase do céu. Ele ia contar as aventuras do Gohan, a adolescente. Só que aí os fãs, o pessoal começou a reclamar, ele meteu o Goku e criou a porra daquele torneio todo e fez aquela merda, fez o final. Ou seja, ele fez lá. Não é só nos Estados Unidos que os fanboys estragam tudo. Sim, sim. Só pra você ver como é que a zoeira não tem limite, vocês já pararam pra saber qual que é o nome do pai do Babidi? Não. Pra mim é o Bibidi, cara. Não, o pai do Babidi é o Bibidi. Bibidi? Aí você vai perguntar, e o que que tem isso? Beleza, é o Bibidi, que é pai do Babidi, que criou o Bu. Bibidi, Babidi, Bu. Mas a mágica se faz dizendo Bibidi, Babidi, Bu. Salagadula, mexica, pula, Bibidi, Babidi, Bu. Junte isso tudo e teremos então Meu caralho! Meu Deus, cara! Do céu! Ah, tá brincadeira. Não tô, é Bibi de Baba de Bu. É da Cinderela. Caralho! Foi longe, voltou, hein? Pra terra agora. As suas dorgas realmente expandem a consciência, mas. Caralho, velho. Eu nunca percebi essa porra. Sério, você nunca tinha percebido isso? 20 anos assistindo essa merda e lendo esses quadrinhos, eu nunca vi isso, cara. E digo mais: 90% de quem vai ouvir esse podcast também não sabe. Também não sabe, cara. Caralho, mas. Exclusividade. Mas continua. Pera aí, mas a gente tem alguma coisa pra falar ainda. Fala aí, Magin. Era isso sobre o Babidi, que eu sabia que o pessoal negro não ia saber essa referência, esse easter egg do Toriyama. Ah, depois dessa aí, ele não precisa falar mais nada o resto do ano, cara. Caralho. Oi? Da onde você tirou isso? Da onde você descobriu essa porra? Ah, eu podia falar que eu sou o seu fodão, mas o Toriyama mesmo falou isso numa daquelas, tipo, conversas de mangá, free talk que ele bota no Dragon Ball. Em algum lugar eu li isso, mas foi o próprio Toriyama que falou. Porra, mas ainda assim, cara. Caralho. Mesmo assim, tipo, acho que você é uma das poucas pessoas que leu os free talks dos mangás. Caralho. Ele chegou até a broxar agora. Não, eu fiquei abismado aqui. Estou estupefato, como diria Marília Gabriela. quem é o próximo? É o Dadá. Vai lá, Cara, é o seguinte... Última eu rodada. Eu tenho dois aqui, mas eu queria saber se eu posso falar do Demolidor. Ele é demônio? Não. Daredevil? Não. Não, é a personificação do Toso nas mídias. Cara, espera. Cara, é que ficou tão uma zona que eu me perdi. Perdão, Dada, tu dá um segundo. A magia da edição vai fazer isso por mim agora? Caralho, fiquei muito bolado. Mas tudo bem, mas era isso. Só queria falar que o Daburá era um personagem que prometeu muito e não cumpriu o papel, e aí a gente entrou no fato de a fase Buu realmente ser uma fase de jogada atrás pelo Toriyama, e eu concordo. Realmente foi isso. Ô reverendo, o pior de tudo é quando o Daburá vai pro céu depois que ele fica lá cheirando florzinha com cara de gatinho. Nossa! É verdade, cara. O Daburá vai pro céu, cara. O Daburá vai pro céu, é. Caralho. Parabéns, né? Que a Toriyama se superou, né? Então vou mandar o diabo pro céu. Agora sim. Eu nunca. Cara, eu vou falar de um diabo que nos acompanha desde a nossa infância, pelo menos a maioria dos com mais de 30 anos. Tem um diabo no nome. E ainda por cima todo mundo decorou a fala de apresentação dele. O poderoso Satã Ghost tem o poder de enfurecer os seres e transformá-los em monstros incontroláveis. Me desculpa pela aula de história. De quem que tá falando? Sinto... Porra, não sabe o que é Satã Ghost? Satã Ghost? Jaspion? O Mono é dessa época, cara. O Mono quase... é um moleque quase... piranha. Cara, eu quase... Cara, é um menino, né? O Satan Ghost era o vilão do Jaspion. Ele era basicamente um robô gigante na forma do Darth Vader, que só aparecia para transformar o robô, os monstros, em monstros gigantes, quando eles perdiam pro Jaspion. E na última fase do Tokusatsu, ainda mostraram ele como se fosse, na verdade, um diabo cheio de tentáculos, estilo Urutsuki 2. Anubis aprova. E ele realmente era... Ele era o pai do Magaren, né? Ele era o pai do Magaren. Magaren era como se fosse o anticristo da história. Magaren, o escorpião do Homem-Aranha, né? É isso aí. Não, Magaren usava uma armadura preta, porra. Eu sei, caralho. Era um Jaspion negro, né? Todo mundo chamava ele de Jaspion negro, verdade. É, verdade. Se eu não me engano, foi assim, o único personagem assim, japonês que realmente botou bem claro o nome assim. E era uma época muito esquisita, né? Porque naquela época Satan Ghost, assim, Satã de cara. Tá esperando, mas é que tá o Rafa. Não tinha só ele japonês naquela época, eu não sei na mesma época, mas enfim, com um nome explícito. Tinha um cara do Cybercops que chamava... Lucifer. O cara que veio do futuro também. O da armadura branca. Isso. Vocês perceberam a filosofia aí? Não, o cara veio do futuro, ou seja, o futuro é um inferno, cara. Não, e o pior de tudo, ele andava pra lá e pra cá com roupa de pistoleiro do faroeste carregando um caixão. Na hora eu lembrei, não do Clint Eastwood no filme que gerou essa imagem, mas no pistoleiro chamado Papaco. Sabe que você é um cara muito abusado? Minha mãe já dizia isso. Onde ela está agora? Dando o cu na zona. Caralho. Pode crer. Não, e aí o seguinte, cara, eu tava. Esses dias eu tava pensando, tava lembrando disso, né? Do Lucifer, do Cybercops. Eu falava, pensava, caralho, era muito louca a armadura dele, né? Aí eu fui procurando na internet, cara. Que merda é aquela, cara? Cara, hoje eu gostava do Lion Man, cara. Tem cosplayer hoje que faz coisa 10 vezes melhor do que o que eles usavam naquela época. Muito melhor, cara. O Dada gostava de Lion Man, cara. Qual deles? O branco ou o laranja? Eu não assisti Lion Man. Mentira, tu assistia assim, tá gravado. Procurem no Institucast de Tokusatsu. Não, cara, eu nunca assisti Lion Man, eu acho. Lion Maru. A minha frustração foi não ter visto a luta final do Satan Ghost com a armadura preta contra o Dino. Porque eu acho que aquele monstro... É, mas o Satan Ghost só tinha armadura preta, só. Então, mas aí ele digivoluiu pro monstro de tentáculo, né? Ele digivoluiu. Ah, tá. Digivoluiu. Aí aliás, vocês viram que o Digimon vai voltar, né? Foda-se. Vai, continua, reverendo. Muito louco. Eu fiz um post disso no bairro. Falar em diabo, né? mas a frustração foi essa, porque eu achava que ia ficar tão foda o Satan Ghost com a espada e o Dylan com a espada, mas não, aí no final desbancou. Acho que era orçamento, né? Não sei. Eles cancelaram a série? Por isso que tu não viu o episódio? Não, porra, porque no final a luta é com um monstrão, com boca de vampiro e tentáculos de... Ah, tá, a versão, a outra versão dele. É, contra o Dylan. Eu não sei porque cargas da água não colocaram, mas enfim. Sei lá, foi. Cara, acho até que esse bicho era mais caro que uma roupa de papelão, acho, do que era o do Satan Ghost. No Japão, o Jasper não foi tão famoso quanto aqui. Aqui foi um boom, mas no Japão não foi tão famoso. Mas 90% das séries, cara, que viraram febre aqui, no Japão, eram consideradas como mais uma coisa tipo lixo. Umas provas disso é Cavaleiros do Zodíaco. O Cavaleiros do Zodíaco só fez sucesso no Japão, a ponto de eles fazerem uma nova série e outras coisas, porque eles viram que essa porra tava dando dinheiro pra caralho, aqui na América Latina e na Europa. Kurumada é o Liefeld dos japoneses. Eles tratam o produto dele exatamente como a gente trata o produto Liefeld. É, mas eles fazem tokusatsu a toque de caixa, cara. Eles fazem tokusatsu cada esquina, você vê alguém fazendo tokusatsu lá. Aliás, mas os demônios... É, mangá é coisa do demônio, tá? Tá, é do demônio, você vê de trás pra frente. E o Yu-Gi-Oh! É demônio também. Também é. Sou eu agora? Dadá, meu chuchu. Posso? Vamos para a nossa última rodada do Chitocast de capirotos, diabos e afins. Eu vou falar um aqui que o Majin vai me ajudar, inclusive. Castlevania, Lord of Shadow. O último cara que você enfrenta é o demônio, entendeu? Não é isso, Majin? Você terminou o jogo, né, ô viado? Comprei de você, mas você terminou. Você não viu que eu te vendi o jogo praticamente lacrado? Eu tirei da caixa, dei play, achei uma merda e te vendi. Porra, Majin. Que merda, cara. O Majin pode ser preso por tráfico de drogas, né? Hã? Hã? Não. É. Não, cara, imagina, o jogo é muito bom, cara. O jogo é muito bom. É que o Majin é bicha. Ele só joga estrela. Tu adorou o jogo, né, Dadá? Não precisa pensar, né? É só apertar o botão, né? É, eu esqueço, cara. É, então, o Gabriel, né, o personagem principal... Ele é de uma... Ele é como se fosse uma seita religiosa, entendeu? Ele é um vampiro ou não? É. Ele não é um vampiro. Ele não é um vampiro. Caralho, minha vida foi uma mentira. Não. Não, ele não é um vampiro. É, o que acontece, cara? A mulher dele morre, tá? E ele não explica direito no primeiro jogo. Só vai explicar isso lá no segundo jogo, porque é uma grande falha. É, mata uma mulher dele. Então, ele descobre que... Você não usa a máscara. A máscara, ela se quebra no final do primeiro jogo. Tá. Quando ele põe a máscara, a gente vai continuar falando de máscara ou vamos voltar a falar do diabo? É, eu tô esperando o Dadá falar do coisa. Ele já falou do demônio, pô. Aparece só e perde a máscara e ele tá falando sobre o Castlevania. É que eu achei que... Por aí. É que ele tava falando tanto que eu achei que, pronto, agora então ele deve falar agora então. O que acontece com o bicho? Não, tu só tava discorrendo sobre o jogo. É isso mesmo, Dadá. É, não é isso. Meus parabéns. Eu só quis falar. É, meus parabéns. Eu só quis falar que o demônio aparece. Aparece e sai, meu parabéns. Não é Castlevania. É, você mata ele só e depois ele quer voltar no segundo jogo. Que merda. E que importa você matar ele de novo, né? Que merda. Meus parabéns, Dadá. Você acabou de ganhar 5 minutos de Jigglypuff na edição do Cash. Caralho, se foda que você tá. Cara, ele começou a falar e imaginei a musiquinha dele tocando. Uma música relaxa. Vamos lá. Majin, vamos lá, espero que tu discorra sobre o tema, tá, Majin? Não igual outras pessoas aqui na mesa. Eu vou falar de um dos diabos que tem um visual mais maneiro, assim, pra mim, de filme. que é o diabo do Tenacious D. Eu ia falar dele. Boa, magia. David Grohl. David Grohl, né, cara? A única vez que ele ficou foda no lugar. Ratinho! É, a única vez... Que isso, cara? Faz você foda! Ô, Dadá, a única música boa que ele já cantou na vida. Ratinho! Eu concordo. O Fighters bandia superestimado, caralho, cara. Olha só que filho caralho, da puta. Caralho, eu acho que vai ser foda. Não, o Fighters é uma merda. A única música boa que ele cantou na vida foi fazendo o papel de diabo no Tenacious D, porque... Beelzebub é uma música do caralho. A música é muito boa. Imagina, você gosta de One Piece. Mo, você surfe em vaca. Suas opiniões não são abalizadas. Você não tem pinto. Então, obrigado. Virar... Isso não tem nada a ver com bom gosto. Vai virar briga pessoal isso aqui mesmo, é sério? Imagina, porque... continua discorrendo aí. Surfar vaca é difícil. Tu não sabe, mas é difícil, cara. Continua, imagina. É, pra quem não sabe, tipo, a história do Tenacious D são dois músicos sem talento nenhum que estão tentando virar músicos e eles descobrem que tem uma lenda no mundo do rock da palheta do diabo. Que tipo, é uma né? palheta que faz com quem pegue a porra da palheta toque pra caralho, vira um músico bom pra cacete. Tanto que o cara que conta a história diz pra eles que o Ed Van Halen não tocava porra nenhuma até que ele pegou a palheta num show e começou a tocar pra caralho. Aí o cara, não, e esse cara era o Ed. Ed quem? Van Halen. Aí o caralho. Aí eles vão atrás dessa palheta. E na verdade foi um ferreiro. O nego conta a história. Que o nego quebrou um dente do diabo e por isso o diabo não pode voltar pra terra enquanto ele não estiver completo. Aí os caras vão atrás da palheta, pegam a palheta e acabam brigando, coisa e tal, jogam a palheta fora. E o diabo era o cara que tava promovendo um concurso de música, pega a palheta e vai tentar pegar uma dos dois. Os dois acabam recuperando a alma num duelo de bandas. Épico. Um duelo épico, cara. Épico demais. Você gargarejar maionese. Cara, toda essa música, se tu for pegar a letra dela, ela é excelente, cara. Cara, muito foda. Imagina, ótima opção, cara. É ótima opção mesmo. Reverendo, vamos lá, meu xixô. Tua oportunidade de... Ah, não, ele falou legal, foi o da buraco. Legal, não, tá certo. Tua oportunidade de falar outra coisa legal, então. Vai ter uma outra rodada? É o último agora, até o último da rodada, xixô. Não sei se tá prestando atenção. É, não, não pagou tudo, pode ir. Eu vou fazer... Vou falar quatro, mas de uma série só. Caralho. É. Vou começar. Vingador, Tiamat, Mestre dos Magos e Uni. Quatro Diabos da Caverna do Dragão. Eu acho. Tem o Demônio das Sombras também, que é logicamente um afronto e um preconceito. Mas os demônios são diferentes do diabo. Não vale. Vale? Vale sim, Dada. Deixa o reverendo falar. Tu falou, tu queria falar de Demolidor, cara. Você não deixei. Tu falou, demônio. Tu falou de Castlevania. Tu falou de Castlevania, Dadá. Deixa o reverendo falar. Castlevania cara. É legal, cara. Cala a boca, reverendo. Prossiga. Poxa, quem não conhece o Vingador na Caverna do Dragão? Quero. Né, como posso chamar ele? Muitos chamam de feiticeiro, outros de diabo. Mas era o grande vilão da Caverna do Dragão. E ele nunca deixava. Ele ser. Há controvérsias, né? Eu nunca deixava, enfim. O pessoal voltar pra terra deles, mas ao mesmo tempo o Mestre dos Magos sempre mostrava o caminho, o Vingador estragava, aí chegava o Tiamat pra estragar a vida do Vingador e o Uni nunca deixava eles irem. Confuso? A mosca na velha e a velha fiar, né? É, bem assim. Então, eu acho que realmente o grande diabo que tava ali no meio eram os quatro juntos. O Vingador, que sempre bolava alguma coisa pra eles voltarem. É, o mestre dos magos sempre mostrando o caminho, o Oni nunca deixando eles irem e o Tiamat sempre estragando os planos do Vingador. Então cara, é meio. Tá faltando um nessa lista. Quem? O Bob. Toda vez que alguém abrir um portal, não podemos deixar a Oni. Esse moleque era o diabo. Cara, eu tinha muita vontade de entrar no desenho e dar um tiro na cabeça dele, cara. Você ia cair sozinho com essa porra desse bicho, seu filho da puta. Dele da U, não, cara. Eu... Não sei quem que é mais irritante. O mais legal é que o Vingador lançou tendências de moda pra poder barão de touro com chifre só. É. Aliás, o Vingador ali era o mais boa praça, cara. Que ele deixava eles ir embora. Era só deixar as armas, né, cara? Mas não, as crianças queriam voltar pra realidade delas com armas mágicas. O que elas iam fazer na cidade, né, cara? Boa coisa não quem era. Muito quer, nada tem, né, cara? Ô, Mo, com armas mágicas a zoeira não tem limite, Mo. Imagina, cara. Imagina tu volta pro mundo real com aquelas armas mágicas. Tudo bem que algumas ali eram. Não, cara, se para pensar, todas eram. Não, o bastão era meio inútil, né? Mas para. Porra, pra... inútil pra quê? Pra arrombar cofre? Pra. E o escudo do Eric? É, a primeira coisa que eu faria era pegar a capa mágica e assaltar um banco. Invisível. Cara, a gente só pensa besteira, né, cara? Por isso que eles a gente não tem superpoderes, cara. Ou armas mágicas. A primeira coisa que o cara pensa é algo ruim. Olha só. O ser humano é podre. O ser humano é o demônio. Olha lá. Vamos filosofar, né? Não, mas é, cara, o que o reverendo colocou na mesa tem toda uma, né? Todo um mito por trás, né? Quem que é ali, quem que realmente é o capeta ali, né, cara? É. E eles estão mortos? Não estão? Estão numa outra realidade? Tiamat é o cérebro, né? Tiamat é o Lord? Tiamat é o cérebro? O Tiamat é o cérebro ou era Uni, o Cerberus? Eu acho que era o Tiamat, faz mais sentido, né, cara? É, faz mais sentido, mas eu ouvi dizer o contrário também. O Mestre dos Magos também, eu tinha vontade de dar um tiro na cabeça dele, cara. Ah, eu ia dar um tapa na cabeça, mano. Enfim. Mestre dos Magos lembra um pessoal aqui do baile, só fala um negócio e vai embora. Ratinho! E a minha última opção, vou pra terminar o cast, fechar o cast. Cara, como é que ninguém falou do capítulo do Hermes Renato, daquele sketch do Hermes Renato, cara? Oh, é verdade. Um dos melhores sketches do Hermes Renato, cara. Quem não lembra do sketch do Padre Quemedo? Calma aí, mas... Tá falando do filho do capeta. Não vou esquebrar. O melhor é ele mostrando o RG, né, cara? Aí, ó, capeta. Capeta Júnior. Vou colocar o filho dos outros na maconha. Vai cheirar maconha e fumar cocaína. A maconha não se cheira, a cocaína não se fuma. Cara, esse sketch todo é muito bom e termina com um capeta tendo uma aula de português, né? Você não precisa de um padre, você precisa de um professor de português. Cara, é um dos melhores sketches dele, cara. Ficou mega famoso na época, assim, tipo, ficou um meme, entre aspas, assim. Muito bom, cara. Mais uma rodada? Não quer fazer uma rodada final, não? Uma rodada de, sei lá, flores, diabos. Menção honrosa. Menção honrosa, então tá bom. Como... É, imagine. Bom, eu vou falar do melhor diabo da televisão brasileira, que é o diabo daquela novela do Doutor Fagundes, lá que ele bota o facão embaixo do pé de cacau. Caralho. O cramulhão diabo, da garrafa. Como é que diabo o quê? O cramulhão da garrafa. Vocês não lembram disso, não? Daquela novela Renascer? Cara, eu lembro da novela. O cara não pode morrer nem de porta matada, nem de porta. O Maginho, além de drogar, ainda assiste novela, cara. Porra, não, Mo, essa novela eu devia ter uns 10 anos quando ela passava. Não interessa. Uma vez noveleiro, sempre noveleiro. Eu tô procurando aqui a imagem. É Discorra. Imagina. Ah, é um diabinho feio pra caralho. É um diabinho feio pra caralho que fica dentro da garrafa que o cara diz que vendeu a alma pro diabo e que ninguém pode matar ele. Maior da ilha, nada cai do céu. Caralho. Viu? Eu não conheço. Pô, o Antônio Fagundes já fez Deus, já fez Diabo. Pô, o Calamunhão na garrafa é uma coisa clássica da TV brasileira. Sim, esse filho da puta não sabia o que era, ficava me zoando. Tem um filme, tá, eu vou passar na frente, foda-se, tá? Já que é pra falar de cinema brasileiro. Tem um filme você. Que faz a gente se sentir sujo depois que a gente assiste, cara. Alguém lembra da famosa pornochanchada Espelho de Carne? Cara, esse é muito ruim. Esse filme é muito errado, cara. Eu não conheço. Ela é mistura de porno chanchada com terror trash e putaria. Muita, muita putaria, cara. A história é basicamente assim, tem um espelho, né? E o espelho é meio... É meio zoado, assim, né? Ele, todo... Quem fica perto, na frente desse espelho, fica... Ele começa a piscar, fica louco ali, e a pessoa começa, né, a se despir e a cometer atos sexuais, né, cara? Isso é a maior putaria! Putaria! Putaria! Só que chega a um certo ponto do filme, cara. Cara, o espelho é muito errado, cara. Ficam dois... Eu não lembro o nome dos atores agora, tá? Mas são... Olha a cena. É dois caras... apostando que quem perdesse o era um jogo de carateado, acho. Os que eles apostam, cara, que quem... Enfim, não importa. Quem perdesse tinha que dar o brioco pro outro, cara. Que delícia, cara. E aí, no final, cara, sai o capeta da porra do espelho e come homem, mulher, gato, cavalo, cachorro, cara. Esse filme é muito errado, cara. Não assistam Espelho de Carne. Eu não sei porque que eu trouxe isso à tona. É a culpa do Magin, que fala de filme brasileiro, lembra desse filme. Ai, cara, esse filme é muito horrível, cara. Caralho. Quem é que é depois do Maginho? Já nem sei mais, cara. Acho que vai cair aqui. Sim, reverendo. Eu vou falar... eu vou falar do filme... Vou fazer duas menções. Bem rápida e outra só mais sucinta. O filme é Encruzilhada, com o Daniel Larusso. Falei, sei lá o nome do dele. Não. E Steve Vai. Isso, aquele duelo de guitarra no final. O filme é Encruzilhada, um menino ele tem que ir a mão pro diabo pra tocar guitarra e ele acaba tocando muito bem guitarra, acaba conseguindo fama e no final o diabo, ele tem um duelo com o diabo pra pegar a alma dele de volta, certo? Achei que eu vi esse filme. Mas tem o duelo final. E, bem, enfim, esse é o filme, o diabo desse filme. E a minha segunda menção é o cachorrinho da Dona Clotilde, da Bruxa de 71, Satanás. E você, Satanás? Como é que ninguém falou dele, cara? É o mesmo cachorro que o professor Girafales dá um chute na caixa e ele voa longe. E a prova é que esse bicho é realmente é o capeta, né? Porque ele já foi gato, cachorro, né, cara? É um quimera, né? Quimera, hein? Eu queria falar de um último, então. Cara, o que denomina que o cara seja um diabo? Vermelho, chifre, rabo? Hellboy, porra. A gente não falou do Hellboy. É verdade. Ah, Dada, fale sobre o Hellboy. Cara, mas seja sucinto. Não, eu só quero citar o Hellboy, cara. Que a gente não falou do filho da puta ainda. Cara, vocês gostam dos filmes dele? Eu gosto, cara. Eu acho... Pode não ser a melhor da Sétima Maravilha, mas eu acho que são filmes legais, cara. É isso aí, parabéns. Eu assisti o primeiro já algumas vezes, assim, e eu assisti o primeiro algumas vezes e já me cansei, assim. Não é algo que eu paro pra assistir. Mas o segundo eu paro pra assistir, sim, cara. Eu gosto, acho legal. Esse lance dele... O Exército Dourado, cara. Cara, o meu problema com o Hellboy é o seguinte, tipo, as pessoas fazem comparações, dizendo que, mas não é igual ao que o Mignola escreveu, cara, o Mignola escreveu milhares e milhares de histórias do Hellboy. E as histórias dele são todas com uma carga histórica, que ele coloca porque ele é professor de história, que ele tem PhD e o cacete A4. Não dá pra transformar aquilo num filme massa velha com um diabo com uma mão gigante. Não dá. é um filme razoavelmente bom, assim. Eu não acho uma merda, cara. Não, mas os filmes são bons. Eu consigo assistir o filme numa boa. É. É, o Guilherme Del Toro fez o que dava pra fazer, cara. Não é o nível que a gente tá acostumado a ver o que a Marvel tá fazendo, né? É, mas era outra época também, né, cara? E não para pra ver que é o filme do Guilherme Del Toro. Tipo assim, é outra pegada, né, que ele tem, cara. Tá, meu chuchu, era isso, tá? Vamos terminar por aqui, estamos terminando. Eunuco, meu amigo, qual é o e-mail do baile? O baile do chutes, @gmail.com. Nos mande dinheiro, nos mande resenhas, nos mande seu cartão de crédito, nos mande tudo que você tiver, tudo. Manda o cartão de crédito e a senha junto, só o cartão não adianta. Mas, Eunuco, se for mandar o cartão de crédito, tem que mandar a senha. Caralho. Tem que mandar a senha de conta. Não, mas você não é nosso hacker, Marinho. Você não consegue quebrar a senha. A gente se viu com alguma coisa. Oh, voltei. Ferrado agora. A gente tá no encerramento, Gavilha. Voltou pra nada. Lembrando também que os leitores podem mandar cartinhas pra gente. É, a gente vai dar o endereço do Dadá, pra você mandar um monte de cartinhas. Vou dar o endereço, ó. Qual o endereço? O endereço é em Rio Grande do Sul, Poá, tá? Eu vou falar agora. Não, o senhor não vai falar o meu endereço. Chega! A fanpage do baile é facebook.com/bailedosenxutos, o Twitter é @bedel ou @bailedosenxutos, não sei. É um dos dois, procura ali, tem aqui na nossa fanpage, vai ter ali o nosso Twitter, vai ter todas as nossas redes sociais. Envie e-mails pra gente. Críticas, sugestões e tudo mais. E era isso, o Dadá não vai falar meu endereço, tá? Até semana que vem, minha filha, com mais uma tentativa de podcast. Tchau! Tchau, tchau, muito obrigado, tchau.